este mundo que Jesus é melhor. Queremos só pregar a palavra de Deus, dizer pra este mundo que Jesus é melhor. Falar pra este povo que Jesus breve vem, dizer só a verdade com poder de Deus, induzir estas palavras ao pobre pecador, e ganharemos este mundo somente pro Senhor. Queremos só pregar a palavra de Deus, dizer pra este mundo que Jesus é Jesus assim falou, uma palavra importante, ide por todo mundo e pregai meu evangelho. Então, irmão amado, levantemos nossas cabeças, o mundo nos espera, vamos falar. Ele vem pra te ungir, porque nem tão temer ao homem. Tu tens a unção de Deus. Queremos só pregar a palavra de Deus, dizer pra este mundo que Jesus é melhor. Queremos só pregar a palavra de Deus, Jesus é melhor. Por que então temer ao homem? Tu tens a unção de Deus.